que eu tenho de tatuagem e de passagem. Se eu tô com ela, sem que perde a viagem. Fogo na pista, fogo na pista. O que eu tenho de tatuagem e de passagem. Se eu tô com ela, sem que perca a viagem. Fogo na pista, fogo na pista. Que eu tô saindo com a sua filha, desculpa seu moço. É que eu não tô entendendo esse alvoroço. É que ela gosta dos quebrados, cê sabe, não arruma nada. Se pra você tô valendo o que eu tenho no bolso, fazendo tanto dinheiro que não é real. Eu tô jogando na sua cara que só quer meu mal. É que eu já biscoitei, que quis mandar pra mente. Que na boca desses pelos eu virei delinquente. Que eu já tirei de giro, que é só papapá. E ela nua na minha cama, é só papapá. E ela quer me dar sua atenção, senhor. É que a culpa não é minha se tu não gostou. Só porque nós voltou. Meu coração é geladeira, mas sua filha é quente. Do jeito que nós fica sempre é diferente. E eu penso lá na frente de um B.O. e pá. É que eu já tô te avisando pra olha te não aí, brincar. Olha aí, garota, eu vou te dizer. Realmente eu não brinco com o coração. Eu mandei o papo reto, ela se apegou. Sabendo que sou da rua e não tenho doutorado. Quem diria, no condomínio, os mandrake aí já era. Os classe alta não entende nada. Respeitos quebrado, fora dos padrões. Oh, não uso terno e gravata. De camisa de time, cheguei sobro na sua casa. Ela sorrindo me chama de filho. Eu tô contente de estar com ela. Eu nem pensava no assunto, família só bailão com a minha gang. Sempre foi a minha ideia. Ela sorrindo me chama de filho. Eu tô contente de estar com ela. Magrales. Eu sou a cara da ZL e ela é Patricinha. Eu vim da vida louca e ela é tão certinha. Eu lacrado de tatuagem, o pai dela pira. Aí sou grão, sua filha tá na minha. Bonitando a favela, na garupa mais bela. E ela fala que quer sempre o pai que eu trouxe, a paz que outros não traz. E olha os black de quebrada, joga na minha cara. Não é só sua rabeta, peta, peta, peta. Essa beat nunca para, jogando na cara. Isso vicia mais do que droga barata. Ai, ai, ai, ai. E ela pede pra eu ficar. Outra noite, outro lar. Outro back pra quem